Tá tudo tão confuso. Isso é o início e o fim de uma era. O que eu fui ontem, eu não serei hoje. E fazer sofrer só me deixa. Só deixa meu amor mais forte. Vocês não vão me destruir. Não hoje. Hoje eu sou mais forte. Tudo vai ficar bem. Meu amigo.